CD 37. Capítulo 37. A banheira de pedra transbordava de sangue. Em sua superfície, uma crosta feita nata de leite muito espessa se havia formado. Ao lado da mesa de sacrifícios, duas dúzias de corpos jaziam mortos, inchados e escurecidos, abandonados pelos dias. Junto aos bichos vampiros, que estavam quietos e saciados de sua fome, uma pilha de crânios quebrados e carcomidos. Lúcio encontrava-se sentado numa cadeira de madeira e palhas, e sua cabeça caía para a frente de tempos em tempos, revelando seu cansaço e seus cochilos. Num desses vacilos, foi privado de um momento mágico. De olhos fechados, o lacaio não viu o par de mãos emergir do sangue coagulado e romper a crosta, fazendo-a cair pelas bordas da banheira. Restou um espelho vermelho que, num segundo movimento, tingiu de sangue as bordas da banheira. Lúcio baixou a cabeça novamente e, quando o corpo pendeu para a frente desequilibrado, voltou a cabeça para trás com rapidez, despertando do nono cochilo. Abriu os olhos e pulou da cadeira, fazendo o móvel cair para trás. Ele também, tonto de sono e susto, deu passadas perdidas para o fundo do salão e depois endireitou-se e olhou fixamente para aquilo que estava parado à sua frente. Um homem coberto de sangue, com os olhos abertos e estático. Um trilho escarlate ligava aquele fantasma vermelho vivo à banheira sanguínea. Cantarzo, balbuciou o lacaio, incrédulo. O vampiro ergueu as mãos e passou-as pelo cabelo, fazendo o excesso do líquido escorrer para seus ombros e misturar-se ao outro tanto de sangue que cobria seu peito e suas costas. Abriu a boca num sorriso que revelou seus dentes pontiagudos. Lúcio olhou para trás e também sobre os ombros do vampiro. Teresa não estava ali. Só os quatro bichos vampiros enrodilhados naqueles restos de crânios fedorentos. É aqui a casa de Teresa? Sim, meu mestre. É aqui o templo da bruxa. Templo? Nada disso eu vi. É verdade. Mandou-me atrás da serpente que comia a tartaruga, ao norte. Nada mais me disse. Cantarzo aproximou-se de Lúcio, dando dois passos à frente. Meneou a cabeça positivamente e olhou mais uma vez para seu próprio corpo. Lúcio sentiu medo da proximidade da criatura. Sentia um torpor com a proximidade do vampiro-rei. Cantarzo passou as mãos pelos braços, livrando-se dos excessos de sangue grudados à pele. Gotas grossas e pedaços gelatinosos foram ao chão, fazendo barulho. Pelo visto, cumpriu bem teu papel, lacaio. Trouxe-me para cá, lento mas constante, um pouco a cada dia. Nem mais nem menos do que se poderia esperar de um homem limitado como você. Respirei suas agonias algumas vezes, meu bom Lúcio, revelou o vampiro rei, aproximando-se ainda mais de seu escravo e fazendo uma pausa em sua fala. Lúcio contraiu os músculos, tenso, ao ver que o vampiro fizera seus olhos brilharem vermelhos como fogo. Eles faziam aquilo quando queriam atacar. Eu tive fome e frio muitas vezes, mestre Cantarzo. Eu tive medo e quase morri. Tentaram me assaltar, mas eu revidei. Nunca abandonei o senhor no caminho. Nunca lhe deixei sozinho na estrada. Eu bem sei, Lúcio. Nada disso precisa repetir. Estou aqui no casco da tartaruga, graças à sua persistência. Devia ter nascido um bento. Tu, um bento. Deixa disso, Cantarzo. Que bento que nada. Eu quero a minha paga. Quero ser vampiro. Cantarzo apanhou as mãos do lacaio e olhou suas palmas. Estavam feridas e marcadas. Apertou-as com suas unhas afiadas, fazendo-as sangrar e o homem sentir dor. Pobre Lúcio, tanto esforço por uma obsessão tão medonha. Lúcio apertou os lábios enquanto sentia as unhas do vampiro afundando em suas mãos. Não iria gritar nem implorar. Tinha feito um trabalho valioso e sabia que o vampiro-rei não lhe faltaria com a paga. Cantarzo puxou a mão direita de Lúcio e sugou o sangue que vertia da ferida. Engoliu o sangue olhando nos olhos do homem. Recebe tua vida eterna e maldita, lacaio. Sê bem-vindo ao mundo do vampiro-rei. Cantarzo apertou a nuca de Lúcio, fazendo o homem gemer e abrir a boca, e então regurgitou o sangue ingerido goela abaixo do mulo, largando-o de supetão. Lúcio levou a mão à garganta e pendeu para trás, caminhando até o meio dos bichos vampiros. As criaturas despertaram do sono e começaram a rugir enfurecidas, indo para cima do homem, mas antes de alcançá-lo, pararam com a corrida e ergueram as fuças, inspirando o ar e tornando-se na direção de Cantarzo. Dois deles deram dois passos para a frente. Os rugidos viraram grunhidos mais baixos e, em poucos segundos, os quatro prostaram-se no chão, imóveis, quietos e receosos da nova presença. Lúcio caiu de joelhos e arfava ruidosamente, tentando pôr ar para dentro do peito. O sangue que engolira tinha, de algum modo, obstruído sua traqueia, causando-lhe uma falta de ar indescritível e uma sensação ruim. O sangue do vampiro agia como veneno correndo para dentro de seu corpo. Era como se os tecidos que entravam em contato com a porção líquida rejeitassem ou reagissem instantaneamente à intrusão. Cantarzo tirou o lacaio do chão e tomou-o nos braços, carregando-o no colo até a beira da banheira de sangue. Os portões das trevas não são belos, novo vampiro, nem a menos. Os ares de meu reino trazem areia e esporos, e a paisagem é de árvores secas e neblina cerrada. Não há sabor na comida, nem delícia nas bebidas, novo vampiro. Os portões das trevas são tão largos quanto os do paraíso, mas são altos e traiçoeiros. Sê bem-vindo, Lúcio, sê bem-vindo, disse, mergulhando o homem agonizante na banheira. Lúcio afundou no sangue e agitou todo o líquido escarlate. Cantarzo afastou-se um passo, passando a observar o sangue agitado pelo corpo ainda vivo. A cena durou cerca de 3 minutos. Depois disso, o espelho de sangue voltou a ficar sereno e praticamente imóvel. Algumas bolhas de ar tardias deram as caras na superfície e explodiram, quando a capa de sangue ficou fina demais. Nenhum ar restara nos pulmões de Lúcio e o corpo mortal libertou-se da vida. O que aos olhos de muitos era o fim, para o obstinado lacaio era o princípio. Cantarzo desviou o olhar da banheira sanguínea e encontrou os olhos verdes esmeralda da bruxa. Cantarzo olhou-a de cima a baixo. Nunca tinha estado na frente de uma bruxa antes, mas, de tudo que ouvira sua vida toda, ela não combinava nem um pouco. Não era velha nem cheia de peles enrugadas. Era uma mulher bonita e cheia de curvas sensuais. Tinha os cabelos negros e a pele morena escura. Era uma índia. Teresa olhava Cantarzo com toda a atenção. Ao contrário de Benito, não conseguiu penetrar os pensamentos daquela formidável criatura. Algo de estranho e mágico havia naquele vampiro. Vendo-o desperto, achou-o demasiado atraente. Teresa não gostou daquela simpatia. Beleza era o que não via em homem nenhum, em vampiro nenhum, desde que libertara o feitiço da terra. Mas aquele, diante de seus olhos esmeraldas, tinha uma aparência jovial e músculos bem desenhados. Um excelente espécime. Os olhos da bruxa detiveram-se nos olhos do vampiro. Eram olhos encantados, o daquele bicho. Só de olhá-los uma única vez, sabia que jamais conseguiria dobrá-lo e fazer dele um servo vampiro, um bicho vampiro, como definira Lúcio os seus escravos enquanto estava vivo. A bruxa aproximou-se do vampiro e mantiveram o silêncio por mais um minuto. Finalmente, olhando para a banheira de sangue, a mulher abriu conversação pela primeira vez. Matou seu escravo? Cantarzo só meneou a cabeça negativamente. Bom, é um bom homem teu escravo. Você confiou a tarefa para a pessoa certa. Bom, é um bom homem teu escravo. Você confiou a tarefa para a pessoa certa. Foi pura sorte, mulher bruxa, das maiores. Depois que engoli o sangue do velho bispo, nada pude fazer por mim. Só sua cara apareceu no meu pensamento, e seu rosto não era assim. Assim? Tão formoso. Teresa sentiu uma quentura no peito antes de responder. Não foi sorte, vampiro, foi destino. Lúcio tinha de chegar aqui para que você despejasse morte aos humanos. Cantarzo arqueou a sobrancelha. Eu vi muitas vezes e sabia que teria de esperar muitas luas até sua chegada, mas sabia que um dia chegaria. E sabia que eu teria de fazer a cerimônia do vampiro rei para o vampiro certo. O vampiro certo era você. O que tinha no bojo o sangue do escolhido pelas alcoviteiras, o vampiro que tem o poder de ver e ouvir os fatos da vitória. A bruxa tocou o peito do vampiro com o dedo e depois colocou-o na boca, estalando a língua. Cantarzo andou afastando-se da mulher, aproximou-se dos bichos vampiros e observou-os por um instante. — Que fez a eles? — É complicado explicar, Cantarzo, é complicado. Terá de me explicar coisas mais complicadas que essa. A bruxa andou até a banheira e fitou-a longamente, enquanto Cantarzo voltava até ela. Você os transformou? Eu os dobrei e ensinei. Ensinou? É isso que faço com os vampiros que surgem aqui na ilha de Marajó. Marajó, tão longe? A bruxa sorriu. Longe do quê? Qual é o seu referencial? O 30º guerreiro. Bento Lucas, disse a voz doce da bruxa. Bento Lucas, repetiu Cantarzo com a voz fraca dessa vez. Cantarzo baixou a cabeça. Ele é quem rege a resistência humana. Ele é quem deve ser derrubado. Estou cansada dessa gente, vampiro rei. Tudo a seu tempo, bruxa. Lucas não é parte de seu plano. É parte do meu plano. Sei que ele é o comandante regente dos homens. Sei que ele criou um acampamento na velha São Paulo. E também sei que eles sofreram o açoite que planejei. Eu guardo o futuro do 30º guerreiro e ele morrerá na ponta da minha espada, na de mais ninguém. Teresa estranhou a rispidez do vampiro. Como pode saber tanto se estava adormecido? Cantarzo riu. Tu que és a bruxa, diga tu. Seu pensamento voa? Cantarzo riu da pergunta da bruxa. Logo na primeira conversa, percebia que a mulher, apesar de poderosa, tinha inseguranças. Seu pensamento voava, afirmou a mulher, meneando positivamente a cabeça. E agora que está desperto, ele ainda voa? Cantarzo perdeu o sorriso no rosto. Ficou quieto um instante. Talvez tentasse alcançar alguma visão, algum contato com seu general Anaquias, o único que podia vê-lo e ouvi-lo com clareza. Não posso responder agora, bruxa. Não estou certo de que meu pensamento ainda voe, mas este não será nenhum obstáculo entre o agora e a minha meta. A bruxa sorriu e aproximou-se de novo do vampiro, quase abraçando-o. Então vai começar agora? Vai começar a destruição, a aniquilação total dos de fora, a matança. Cantarzo olhou nos olhos verdes profundos da bruxa. Ela tinha muita sanha por morte, ansiedade. Tudo tem um tempo, bruxa, e a hora da matança, quem determinará serei eu e mais ninguém. Se sou rei, reino, não sou reinado. A bruxa olhou Cantarzo como se quisesse atravessá-lo com uma espada de prata. A simpatia inicial dissolvia-se. Desde o começo dos tempos foi assim. Os filhos renegam as mães e, quando brota nos braços da cria a liberdade do poder, negam suas criadoras, afastam suas velhas imprestáveis e seus desejos. Mãe? Ah, essa é boa. Minha mãe foi cedo deste mundo, bruxa. Não sou teu sangue nem te devo obediência. Farei mortos ao meu gosto, farei coisas a meu tempo. Nem favores te devo. Foi você quem entrou na minha cabeça e, na minha hora derradeira, me mostrou coisas. Eu não mostrei nada, vampiro. Quem mostra o teu sangue, o que é do amanhã, são as alcoviteiras, aquelas putas que querem acabar com um ou com o outro, que embaralham meu encanto e empatam meu feitiço. Elas não te escolheram, vampiro. Você que demorou demais para enxergar o que seu poder das trevas poderia fazer por ti mesmo. Você demorou a enxergar que bastava roubar do velho bispo o sangue e a vida, que teria correndo dentro de ti os sussurros das alcoviteiras. Você roubou a liderança do combate e agora a desvantagem voltará aos humanos. Então não faça beiço, nem me olhe com olhos de fogo quando digo que farei as coisas ao meu tempo, Teresa. Estou aqui pelo acaso, nem essa acolhida devo a você. A bruxa começou a rir. Chegará a hora em que seus olhos se abrirão plenamente, vampiro rei. Oxalá que minha língua ainda esteja aqui para te dar explicações. Um bom rei não precisa de explicações para reinar. Um rei notável mantém o conhecimento perto de seus olhos. Certamente sua língua estará por perto por muito e muito tempo, Teresa, isso eu garanto. Só não a ponha para trabalhar quando não for convidada. Fala com muita pompa, vampiro rei. Fala como se fosse dono do fim. Cantarzo encarou Teresa novamente. Não sou o rei por acaso, senhora. Fui escolhido pelo céu ou pelo inferno. Não me interessa quem me deu esse poder, mas o poder foi dado e eu sei que tenho uma missão: a missão de defender o povo das trevas, a missão de varrer para os currais o gado dos vampiros. Os humanos perderam o topo na cadeia alimentar no dia em que surgimos. Ordenei o êxodo do meu povo para juntos descermos como martelo sobre a cabeça da humanidade. Extrapolarei montanhas. Primeiro colocarei os brasileiros sob meu jugo e em nossas celas, nossa comida. Depois meu exército eterno marchará para os outros países e em pouco tempo o mundo todo estará sob meu domínio e meu comando. Teresa abriu um sorriso largo. Palavras não mais saíram de sua boca. O vampiro rei notou que a mulher parecia rir-se por dentro. Era uma zombeteira. Cedo ou tarde, leria entre as linhas e descobriria quais eram os mistérios que a bruxa ainda guardava. Cantarzo virou-se para os bichos vampiros que continuavam prostrados no chão, como que adorando a um deus, em silêncio e imóveis. Seu sorriso voltou ao rosto. Ele fareja no ar. Aquilo tinha o agradável cheiro do medo. Voltou a olhar para a bruxa, mas Teresa não estava mais lá. Era sorrateira aquela mulher. Deixou seus olhos passearem pelo salão. O teto era alto. Cheirava familiar. Tinha cheiro de caverna. O ambiente era gelado e, dando uma volta ao redor da banheira e da mesa de pedra, não viu sinal de Teresa.